Então, dita da rápida, proa 250, você tem essa informação? Controle TP 5557. Livre desvio, trip 5557. Vira desvio à direita, 5557, chame Recife 1251, alterne 133, decimal 25. 251, 33255, boa noite. 33255, né? Alô, bom dia, OTAN 3601. Uma informação Foxtrot, autorização para São Paulo Congonhas. 3601, Congonhas 360, VP Zulu no meio, decola pista no zero com a direita, saída da Eulê da Bride, controle 120.8, aciona 5156. Pesado 360 para São Paulo, Congonhas, Zambé do Luno 6, decola da 10, curva direita da Eulê da Bride, 1208, o controle 5157, transponder 360. Reporta para boost frequência 1 no 8.95, 3601. 895 boost. Delta 3601 no 02, pushback acionamento. Autorizado, pushback, reportagem 301. Autorizado, 301. 0101, tem 170 a bordo, 4 horas de autonomia, alterno Galeão para o táxi. Autorizado o táxi via Índia, reporte ponte para pronto, que legal, 10111, eu tenho minha 0. E aí, Índia vai reportar pronto, vamos esperar na 0360. TAM 3601, ponto de esperão no 0, pronto. 3601, autorizado a linha decolar, pito no 0, vento 060 graus, 05 nós. A linha decola no 0, decolou 0954, controle em 20198. 208-3601. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601, decolou, saída da Elva. 3601, no contato radar na decolagem, visual 3620, após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda Bridge. Da El Leda Bridge, 3601, no 360, sobe. Argentina 1914, call identification, it's clear to descend 2,000 feet via my arrival, TNH 1011 in Salvador. Três meia zero no controle. Centro Recife solicita que o senhor dá presente, voe direto Bridge. Direto Bridge, 3601. Mantendo a escuta. 19014, it's cleared. Final ILS X-ray approach. Report established on localizer. Report established. I'm going to call tower to confirm, sir. Stand by for information. Mike, Yankee Romeo 2? Prossiga, Yankee Romeo na escuta. Confirma, tá retornando já ou tá parado? Estamos fazendo o 780 aqui na posição para retornar, senhor. Isso. 601, chame Recife. 1251 ao término 3325. 251, 3325 para o 3601. Bom trabalho. Igualmente, bom voo. 19014 established on localizer. Yes, we are now. Argentina 19014, complete final and contact Salvador Tower now, frequency 118, decimal 95. 11895, too long. Copiou? Hello, Tower Argentina 19014, final approach runway 10. Argentina 19014, second gear, heavy view sight, wind 050 degrees, 03 knots, clear to land runway 10. Land runway 10, Argentina 19014. Argentina 1914 on the ground at 11. Do you have conditions to make a 180 degrees and taxi via runway 10? Yes, we do. Okay, make a 180 degrees and a taxi via runway 10 and leave the runway via taxiway Delta, okay? Delta and Alpha and report before taxiway Juliet. Backtrack runway 10. Leave on Delta and the Alpha Argentina 19014. O Mike Yankee Romeo não escuta? Após a aeronave da Argentina liberar a pista, pode prosseguir o reboque e reporta para ingresso no pátio principal, ok? Argentina 1. Delta. Now 1914 taxi via Delta, Alpha, Juliet, in Manhattan, follow the yellow vehicle until the gate 11. Alpha, Juliet, and on apron, we follow the yellow vehicle, Argentina 1914. The yellow car inside, thank you. Have a good night. Good night. Quem vai chamar no Sam? É o Sam, Mark FPIA. Solicitando autorização de reboque do pátio 3 até o pátio principal na posição 2. Autorizado iniciar o reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Ciente, Mark FPIA. Mike Yankee Romeo, autorizado ingresso no pátio principal, apenas confirmando o gate de destino. Sete. Sente, reporta no término, fim número 7, o Mike Yankee Romeo.